398. Adiciona a identificação, 10050, chegada Mari. 0050, na chegada Mari, 3398. Chamei a 313, autorizado, chame o táxi. Abatendo Mike Lima, Juliette, chama o centro Recife, 1251, alterna 1332. Solo Salvador, boa noite, Avinete 6747, cliente da informação Alfa, autorização Guarulhos, está no portão 5. Gente, está pronto cópia? Pronto cópia, 6747. Usado para Guarulhos, nível 360, via Bridge, na Pesulo 1, meia Belo Horizonte, decola da 1-0, curva direita, saída da El, Leda e depois voa Bridge. Aciona 5-4, 1-1 e o controle frequência 2-0, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 360. E a Vidia Persulu no meia, Bravo Hotel Zulu. Decola da 1-0, com curva direita, saída da El Leda, direto 6. 4-1-1 ao transponder, 1-2-0-8 ao controle. Web 6747. Correto, atracionamento. Camará, 6747. Via 316, tínhamos 3, olha a borda, autonomia de 349, altera em galeão. Está livre até o ponto de espera da 1-0 via Pátio e Índia, confirme para alguém? 39, tinha um Pátio e Índia. É que é 39? Isso, 39. Ok, 39, sim. Passo 2, informação alta. 4235, eu não tenho seu plano ainda aqui no sistema. Qual o horário previsto da sua saída? Ah, isso então, tá mais de 30 minutos do horário, ainda o plano não apareceu no sistema. Quem aguarde cópia em torno de mais 10 minutos, ok? Ok, obrigado. IP5515, contato radar passando a posição Conde. Voa Bonfi para a chegada Bonfi, reporta para descida. Direto pelo IP5515. Que está autorizado a alinhar e decolar, vento 120 graus, 129. Aí decola, 163. Aguarde. Atingi 050, TAM 3398. TAM 3398, 10 para 2 mil pés, ajustando 019, reporta estabilizado. 2 mil pés, reportaremos estabilizado, TAM 3398. O Xané 6224, aciona a identificação, 10 para 050, chegada a mão. Boa noite, rumba 1 no 6. Aciona a identificação. Desce para o nível de voo 060, chegada ponte. Xané 6224, tem condições de voar do Una, está presente? Una, está presente. Boa noite. Para pushback e acionamento, o RGL-6747 no posição 5. Sete autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, RGL-6747. 6313, decola os 45, controle 120, decimal 8. Vou ligar, boa noite, na 6313. 9. Boa noite, hoje na 6303, passa 1600. Tá, eu lido da bridge. Hoje na 6303, sobe e mantém 360, direto Leda, tá sob contato radar. 360, direto Leda, obrigado, hoje na 6303. Na 6224, desce para 3.000 pés, legal no 09. 3.000 no 09, 6229. Pode último 019, poxa, na 6224. Sim, 019, 6224. Mandou a possibilidade de voar bridge pro Beatriz no Chené? Aguarde, coordenação. Obrigado. Estabilizado, TAN 3398. 3 no 3, o Chené, voa bridge. Bridge, obrigado, Chené, Beatriz no 3. TAN 3398, completa final, torre 1-1895, com pouso. 3895, TAN 3398. Oxané 6224, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para o táxi, o FJ 6747 com 182 a bordo, 4 horas de autonomia, altera na conta. Do táxi até o ponto de espera da 1-0, via Patinho, deixando pronto para decolar. Patinho, até o ponto de espera da 1-0, chamará o FJ. 224, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporta estabilizado. Segue tráfego 2023, à sua frente. Torre Salvador, um bom dia, este é o TAM 3398, final normal, trem de pouso, baixado e travado, uma boa noite. 98, ciente livre pouso, pista 10, vento 100 graus, 10 mais. Pouso autorizado, TAM 3398. Um pão no meia, desce para 4.000 pés, Senegal no 099. Que o 074 vai de 4 minutos. Web 6747 autorizado ali, mantém no zero. Solo 53, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, não me escuta. Alfa, camarada, localizador, Oxalé 6224. Oxalé 6224, completa sinal torre 11895 com pouso. 118, classificado, até agora, 6224. Salvador, da 3305, informação Alfa, autorização para Recife, nível 330. Ciente, aguarde 4 minutos. 6747, livre decolar, vento 100 graus, 10 mais. Legal no 09. Para 2.000 pés no 09. Decola da 10, curva direita, saída da Euleda, depois voa Bridge, aciona 5420 e o controle de frequência 20 decimal 8. Boa noite, 420 o código. 420. Chama para acionamento. Torre Salvador, boa noite, o Chené 6224, passando externo, baixando a roupa. Sente o Chané 6224, avistado final, o vento 1100 graus, 109, autorizado pouso para o Cedex. Sente, teve pouso no zero, Chané 6224. 98, esquerda, portão 8. 6747, decola, 5000, controle 208. 208, 6747. Controle Salvador, boa noite, é o Jet 6747. O L 6747, boa noite, contato radar, sabe, mantenho 360, voa Leda. Sabe, mantenho 360, voa Leda, Web 6747. Olha, eu autorizaria a proa de bridge para o 6747 da Web. 6747, aguarde. Aguarda. Número 5 autorizado, e ali? Autorizado, responsabilizado. Tá lá. Webjet 6747, direto bridge. Direto bridge, 6747, grato, senhorita. Webjet 5716, tem condições de manter high speed até mais próxima duna? Web 5716, desce para 3 mil pés. Desconsiderando as restrições, ajuste no 09, direto duna. Duna na prova, 19, 3 mil. Trip 5515. Sim, no localizador. Trip 5515, completa final, torre 11895. Bom pouso. Leandro, boa noite. Torre Salvador, até 3305, para autorização. Só um minutinho, aguarde. O 6224, seu solo aos 59, táxi à direita, via Alfa, chamante e Juliette, na minha escuta. Livrando na direita, libertado de Alfa, chamando da Juliette. Mantém sua escuta, 6224. Salve Salvador, muito boa noite, é o Trip 5515. 5515, cheque trem, autorizado pouso, pistuno 0, vento 1, 00 graus, 129. Gente, livre pouso. Rotor 3605 para Copa agora. Prossiga. Autorizado para Recife, nível 330, via Aperuísque 58, decola da 110, curva à esquerda na saída Puca, transição Aracaju, aciona 5421, controle 1-20-8. 3305, datão autorizado a Recife, nível 330, via Aperuísque 58, decolada 10, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju, 5421, é um código de transporte. E o controle de saída em 120-180, 3305. Correto, chama para acionar. Por trás. 224, na Alfa, antes da TV. Autorizado, esquerda, portão 1, 624.